Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette, portão 04, seu Fox Frank Alpha, posição. Seja.

Rodrigo não sei de um som. Tem um estimado de custo. Manter posições 2-10, ponto previsto era só estar na nave já autorizada, custo de 5 minutos por custo. Então os 2-10 mantém-se na frequência 2-1 na sinal 1, cuja 1-2-1 na sinal 9. Está chegando lentamente a 2-9, eu acho que era 2-2-1. Solos 3-0, vira direito, taxi alfa, antes da Juliette, aponta para a frequência 2-1 da sinal 1, fugindo 1-2-1 da sinal 9. Ok, livra, direita alfa, 2-1-9, reporta para a Juliette, sinal 0-4-0. Salve, bom dia, 274, para a final, LS, contra a embaixada travada. 074, 1-4-0 graus, 0-5-9, pelo Zé, pulso, pistão 0. Levando pouso, pistão 0, 874. Solo, tá 3-1, seciona no 7 para o pushback acionamento. 3171, autorizado push, deixando livre a entrada do portão para 1-2-3-2-2-3. Gol 9040, mantém a posição aqui, aguardando a liberação. Positivo, vai manter. 9040.